Paulo, Gomes de Agosto, apenas confirmando a posição número 4. Afirmo. São 4, obrigado. 3894, boa. 03 do Pátio 1. Saber o que quer fazer. Tá bom? O Saneamento 143, mantém a posição de 2 Juliette. Antena do ano não é boa mesmo? Salvador, boa noite, Otante, 3894, lembrando. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, 3894, da Tanto. Tá, Mike, é com o Delta, prossiga. Entre a porta e o término. Azul 4206, a linha e mantém, pista no zero. Ali mantém, azul 4206. Dá o acionamento da linha, tá ligado? Boa noite. Chamando os canais previstos. Até bom. 120, decimal 8, no caso. 120, decimal 8, pode ser 022, vai bem. Vai. Pode ser 022, Evan. 022, radio contact on the departure plan, maintain level 370, performance full to departure. 023, doutor. Maintain flight level 370, pouca de Azul 4206, decolou aos 1-0, controle 1-2. Tem nível de decolagem da 1-0, venta de 1-8-0 graus com 7-9, Azul. Acontece, livre decolagem, 4206. É muito avião que deu hoje, eu tô assim, comandante. Sem problema. Pensamento em retorno, táxi 5415. 4206, decolou ao 57. Controle 120.8, até a próxima. 128, 4206, um ótimo descanso, até uma próxima. Ai, muito obrigada, até a próxima. Valeu. Uno 50, 3 horas e 40, com fim, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame turno 186, ajuste no 019, web 6720. Pátio Índia, 186, no ponto de espera, no 019, obrigado, boa noite, 6720. Oceano 6143, já dá passagem a Boeing da Web, taxiando via Pátio 1, após Juliette, porta 109. Gente, tá, vai aguardar passagem da Web, após 209, 143. Então 3894, vai seguir Airbus da Avianca, Juliette, porta 108. Gente, segue o Avianca via Juliette até o portão 8, então tá 3894. Paulo Salvador, na escuta do Golf Tango Hotel? Afirmo. Ok, fim do reboque, 53 aqui? Sim, de Golf Tango Hotel. Gente, Mike Eco Delta. Curvando à esquerda, o azul 4206. Puka na proa, 4206. Repórter 022, any chance you can proceed direct in call? Please. May we proceed direct in call? Stand by. Thanks. 415 com 67 de POB. 4 horas de autonomia alterna, vitória para o táxi. Gente, 415, aguarde na entrada, na saída do pátio 3, ajuste no 019. A gente aguarda na saída do pátio 3545. Se você acoba em LSB, você vai acompanhar ele. Não tem fato, não. Então é uma coisa que tá justo, viu? Mas a sua altura aí, e antena boa, rádio boa, né, meu rei? Aí não tem pra ninguém, meu amigo. Depois eu vou ver esse fim de semana aí. Fim de semana sobe de noite lá. Deixa eu ver se a gente fala em 10 metros. Agora essa antena não é boa pra falar local aí mesmo, não, viu? Zau 022, contact Tipicena, frequency 1-5, decimal 4-5. If unable 1-6, decimal 8-5. 1-2-5-4-5, if unable 1-2-6-8-5, report to go 022, bye. Controle azul 4206, é possível já coordenar a frequência? Entendeu? gente. Um abraço. Backup. Certo, papá? Chuva leve em Ilhéus, o teto de 2.000, com visibilidade de 4.000. Fechado. Obrigado. Do 4206, chama Centro Recife, 12545. Alterno 2685. 2545, 2685, com centro azul, 4206, ótima noite, obrigado. Trupe 5495, na escuta? Na escuta, 545. Comandante, o controle acabou de passar a coordenação pra gente, dizendo que Ilhéus encontrou-se abaixo dos mínimos. O teto de 2.000, visibilidade de 4.000, chuva leve sobre o campo, ok? Afirmativo, então encontra fechado, 5, o Ilhéus, né? Afirma. Lembrando a sua escolha. A noite foi no meio no 2, táxi via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Fechado visual, mas lá opera só visual. Ah, lá, mas lá não, pode fazer. Web 6720 tem livre decolagem da 10. O vento é de 190 graus com 8 nós. Prezado de colagem Web 6720. A torre na escuta do 5495? Pois não? Se informar se Ilhéus fechou devido chuva ou já faz tempo que tá fechado? Acredito que fechou agora, devido chuva. A coordenação a gente recebeu do controle, agora mesmo. Ok, obrigado. Amado. 5495, reporta quando pronto as suas intenções. É, vai aguardar um minutinho, vai entrar em contato com a coordenação. Sem problemas. S20, decolou 05, 120, decimal 8, controle. 20, obrigado. 20, desviou. Boa noite, Web 6720, sou esse desvio do 120, tá decolado agora. Com referência, tá livre de desvio. Gente, Web 6720, tá autorizado desvio à direita. Quando possível, eu voaria a Leda. Controle Web 6720. Prossiga. Confirme, está autorizado subir o 360 e solicita pro Adidael ou Leda. Complete a curva direita e intercepte a radial de saída 6720. Está livre 360. Sente, então no perfil de saída 360, 6720. Solo Salvador, boa noite, Altana 38997. Autorização São Paulo, Guarulhos, com a informação Vitor, pronto para bater. Atenção 3897, Guarulhos aprovado nível 340, via pêndulo 10 até bridge, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto bridge, transponde 5030, controle 120.80. Autorizado, nível de voo 340, Upper Zulu 10 até bridge, após conforme a rota do plano de voo. Decola da 10 na saída da El, Leda após Leda bridge, 5030 transponde, 1208 ao controle, Altan 3897. Altan 3897, cotejamento correto, chame pronto. Botará pronto, Altan 3897. Salo Salvador, boa noite, Catrícia. Acompanhe a posição 6 para o posicionamento. Salo Salvador, gol no 61. Confirmando anteriormente, quem chamou o Salo? Foi o Dan 3567. Dan 3567, informa que a transmissão muito baixa, confirme que já está pronto. É o Dan 3567 na posição 6 para o posicionamento. Dan 3567, livre acionamento, chame para o táxi, posição 06, cheque equipamento muito baixo, ok? 5567. Confirmando a aeronave que chamou para autorização. Uno 601. Uno 601, Galeão, aprovado nível 360, via pêndulo 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, curva à direita. Transponder 5025, controle 120.80. Eu não copiei nada. Alto, está cancelado, prosseguindo 085 para Ideal, Sierra Hotel Bofá. E as condições de Ideal, ok, só para me modificar seus planos de voo para visual, o Ideal tem que estar operando visual. E o Ideal não está operando visual. Está abaixo dos mínimos. Está abaixo dos mínimos, Ideal? O Ideal está fechado. Vai pela foto com os negativos, só tem a informação. Agora você fica prosseguindo descida para o 060, Serra Tapapá. 060, ciência, livre descida, Serra Tapapá. Ajuste na área de Salvador no 099. Para o 060, estou rebutando. Autorizado 060, para seguir para o 060, autorizado, ajuste no 099. 060, Serra Tapapá. Sigo 4 no 5, decolou aos 1 no 3, controle 120 decimal 8. 8, 5, 4 no 5. Desça para o nível 080. 080, da 3603. Boa noite, é o Trip 5415 na Coral. Trip 5415, sobe e mantém nível de voo 140, a saída Coral. O senhor está ciente das condições em Ilhéus? Afirmativo, 5495. Ciente. Negar. Negar. Salve Salvador, China 6259. Sente uma São Vitor, autorização de tráfego Guarulhos, nível proposto 380. Cliente, aguarde coordenação 380, China 6259. Cliente, saia da Euleda, senhor Vitor. Afirmo da Euleda após direto bridge. Obrigado, 62. Descida para o 060. Cliente, obrigado. Salvador, é o trip 5495? Eu siga. Poderia, por gentileza, coordenar o nível 180? Não, 40, 5495. É, que assim que possível, se puder coordenar o 180, devido às condições de Ilhéus, ele vai efetuar uma maior pela, ajudaria muito na autonomia. Não entendo, mas o seu plano foi feito passo a passo com código de área nosso. Isso aí vai acarretar, gerar um plano de voo no centro para ele poder me passar um código dele para o senhor poder autorizar o 180. Afirmo, tem como fazer isso? 86, ajustando 019. Copiou, contrário? Confirme. 186, boa noite, 356. Salve, voo 601, possível acionamento, portão 4. Aqui. Vai guardar o 601. É, ele é um chuva leve, 2 mil de teto com 7 mil de visibilidade. Já estou em contato aqui. Trip 54 no 5, operação visual em Ilhéus, 7 mil com 2 mil de teto, chuva leve. Gente, obrigado. Ok, gente, um gato no Traverse 05, obrigado. Não. Não. Salvador, boa noite, jogou 1273, chegada Bonf, passa 190. O 1273, identifique, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 019. Semana para o gol 1273, descida para 4 mil. 1273, identifique. Desça e mantenha 4 mil pés, chegada Bonf, ajuste no 019. Comi 19, 4 mil, chegada Bonf, gol no 273. Salvador, boa noite, está 3567, onde espera 10 pronto. 3567, Olinda, colapso 10. O vento é de 190 graus com 7 nós. Autorizado, aliene decolar pista 10355 metros. Qual tem a previsão para o voo no meio de agora?